Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Livros com Rum nas ondas da Universitária com esta noite, António. Temos os melhores livros desta semana, uma escolha muito particular de livros com rumo. Temos também a entrevista a Luís Novais, autor do romance Quando o Sol se Põe em Machu Picchu, uma edição Esfera do Caos, e o grande romance Ser ou Não, de Xurxo Borrazás, uma das vozes mais interessantes da moderna literatura galega, uma edição Deriva. Luís Novais nasceu em Braga no ano de 1966 e é o mais velho de uma família de cinco irmãos. Estudou na Universidade do Minho, onde se licenciou em História, foi dirigente da Associação Académica. Entre vários projetos, também esteve ligado à origem e à afirmação da Rádio Universitária do Minho. Até o momento, escreveu três obras de ficção: Quando o Sol se Põe em Machu Picchu, Amanhã o Futuro e os Parricidas, as duas últimas a publicar brevemente. Neste momento, está a trabalhar num quarto livro. Novais, teve ligado a este projeto que é a Rádio Universitária do Minho por outras andanças anteriores. Sim, dei o meu contributo juntamente com muitas outras pessoas, na altura da legalização da Rádio Universitária. Eu era presidente da Associação Académica da Universidade do Minho nessa altura. Não foi um processo muito fácil conseguir legalizar esta rádio, mas foi um trabalho da equipa, não foi um trabalho apenas meu, mas foi um trabalho em que eu dei o meu contributo. Pelo menos falaram-me que foi um entusiasta da causa e empenhou-se seriamente neste projeto. Sim, não tenho a falsa modéstia de dizer que não tive nada a ver com a legalização do projeto. Acho que dei um contributo, mas a Rádio Universitária do Minho já existia, por força de dois grandes entusiastas, antes da legalização e até antes de eu ter sido presidente da Associação Académica, nomeadamente do Fernando Araújo e do Norberto Moreira. Eu, digamos que quando cheguei à Associação Académica, saiu a lei da legalização das rádios locais. Até aí andava toda a gente com perna de pau e uma venda no olho, porque era tudo pirata. Mas houve a lei da legalização das rádios, e eu fiz aquilo que me competia dentro de um processo que já vinha atrás. E cá estamos. E cá estamos. Exatamente. E é para isso que o Luís, quando decidiu avançar para um romance deste tipo, porque é um romance que estamos a falar, o que tinha objetivamente em mente e qual era vamos lá, o desiderato final que pretendeu ao construir este tipo de ficção? Porque, por isto, ela vai contra a corrente dominante no panorama, quer seja nacional, quer seja no plano, tirando um caso ou outro pontual, no panorama ficcional europeu, ou pelo menos ocidental. Teve uma razão, era da experiência pessoal, presumo que sim, do seu imaginário, dos percursos como viajante, eventualmente. A partir daí, a experiência inicial fez chamar como fundamento e motivo essencial da sua escrita esse tipo de vivência, ou conseguiu localizar e pretendia objetivamente este mundo e este universo? Bom, antes de mais, Machu Picchu em si, é apenas o cenário, para um livro, onde se encontram vários arquétipos do Ocidente atual. Se o livro vai contra a corrente ou não vai contra a corrente, não sei. O António saberá melhor que eu, que navega mais nas áreas da crítica. Mas é um livro que tem a ver comigo. E nós não podemos escrever livros que sejam diferentes Claro. de nós. Mas se eu escrevi este livro e escrevi os outros dois, aliás, este não foi o primeiro que eu escrevi, este foi o segundo que eu escrevi. Estão os outros dois para sair agora. Sim, era nesse sentido, foi com esse sentido, pelo menos da projeção pública. Este é o primeiro Sim, para todos os efeitos. sim, para todos os efeitos, este é o Claro, primeiro a claro. ser publicado. Mas quando eu resolvi dedicar-me à escrita. E devo dizer que eu, neste momento, a minha única atividade é a escrita. Não faço mais nada para além da escrita. E quando eu decidi dedicar-me à escrita foi simplesmente porque um dia acordei e percebi que já não tinha sonhos para aquilo que estava a fazer. Eu estava na mesma atividade empresarial, no meu caso, há 12 anos. Sempre tinha feito esse trabalho a sonhar com aquilo que podia fazer, e um dia acordei e percebi que já não tinha sonhos para aquilo que estava a fazer. E quando eu não tenho sonhos para aquilo que estou a fazer, custa-me acordar de manhã. E eu gosto de acordar de manhã, e portanto é aborrecido quando me custa acordar de manhã. E nessa altura eu percebi que tinha que mudar de atividade. Repare que há uma lógica no sistema capitalista que muitas vezes nos faz entrar numa espiral ou num círculo vicioso. O dinheiro é talvez a única coisa que se pode acumular indefinidamente. E a partir do momento em que nós vivemos num sistema em que aquilo que é considerado o principal bem se pode acumular indefinidamente, por vezes ficamos ébrios por essa possibilidade de acumular indefinidamente. E eu acho que muito daquilo que se passa hoje em relação à insatisfação que se sente, há uma insatisfação sentida na rua, dentro do Ocidente, digamos, que há uma crise existencial efetiva no Ocidente. Não é uma crise económica, é uma crise da pessoa, uma crise do eu, uma crise do self. E quando isso acontece, na minha opinião, por causa disso, nós andamos cegos atrás de algo que acreditamos que se pode acumular indefinidamente, e portanto esquecemos-nos de nós próprios, esquecemos-nos do nosso meio, esquecemos-nos do nosso tempo e perseguimos esse objetivo de uma forma cega. Porém, há outra coisa que se pode acumular indefinidamente e que é muito mais interessante, e essa sim pode-se acumular sem limites, que é a capacidade de sonhar. Isto para dizer que eu acordei um dia, claro que o acordar um dia é metafórico, Claro, isto é um eu percebi, processo, claro, obviamente, de isto é um processo, maturação exatamente, prolongada e mas etc. digamos que, voltando à metáfora, acordei um dia e percebi que já não tinha sonhos para aquilo que estava a fazer e que tinha que mudar a direção do meu eu. Escrever tinha sido um sonho antigo tinha sido uma certeza de criança, e digo uma certeza de criança porque as crianças não sonham. Para as crianças são tudo certezas, achamos sempre que vamos conseguir Pois, tudo aquilo mas que queremos. e pegando nessas suas palavras, e faz-me lembrar um dos personagens também mais interessantes do seu livro, como é que depois coloca num dos seus personagens, nomeadamente Devir, exatamente esse repúdio pelo lado do sonho. Ele diz, a dado passo do romance, que não sonha nem alimenta esse tipo de sonhos. Naquele sentido em que é um homem pragmático, é um homem que vive, pelo menos numa primeira fase, obcecado com uma dor permanente, porque derivada do conflito visível e do nosso cotidiano israelo-palestiniano, em que voluntário ou involuntariamente deixou-se arrastar para uma cena que é marcante do nosso imaginário, pelo menos para aqueles que acompanham isto mais ou menos atentamente. Portanto, esse sonho que persegue por um lado e depois também faz recair num dos personagens alguma frieza e algum ceticismo perante a vida, também pressupõe alguma hesitação na procura e numa busca de um nortear objetivado e concreto, ou pelo contrário, faz canalizar para os vários personagens aquelas sensibilidades particulares que também são próprias do Luís. O personagem Thomas é este, o Devir é aquele, o austríaco é aquilo, a francesa é aquilo, portanto, o americano, o inglês, o fotógrafo, todos eles compartilham desse leque de sensibilidades que são únicas e próprias do Luís como autor. Sobretudo os personagens têm a ver com a interpretação que eu faço da crise atual do Ocidente. Os personagens têm todos algo em comum, têm duas coisas em comum, pelo menos. Todos eles são ocidentais, ou são marcados pela Sim, cultura pela cultura ocidental, ocidental. por um lado, e por outro lado, todos eles, num determinado momento da sua vida, deixaram de Deixa, sonhar. exatamente. Entraram numa crise existencial. e deixaram de sonhar. Como escreveu o António Pedro Vasconcelos a propósito desse livro, passaram a olhar sem ver, perceberam que estavam a olhar para o mundo sem o verem. Es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Atrás desaparece. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda. No hay nadie que las pare, a veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada, a veces baile, a veces la frontera, bajo el cielo, es el viento que me manda, bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de suerte, a las orillas de la suerte. O próprio Ocidente se encarregou de catalogar e quase uma tentativa de acantonar a própria utopia como o lado desrazoável ou, vamos lá, eventualmente, aquele lado do equilíbrio. Um dos autores, exatamente, que também é uma figura fundamental da cultura ocidental, não nomeia nem cita a utopia como uma característica essencial ao homem ou ao ser humano, mas faz derivar isso para o lado do sonho. Sigmund Freud. O que é que acontece? O sonho e as utopias são sempre vistas, a partir dos anos 60, todas as utopias que foi um fervilhar delas a partir daí, depois deu no que deu. Ou seja, as utopias serão eventualmente a possibilidade escapatória que o homem tem para manter o ponto de equilíbrio. Por um lado é isto. Por outro lado, a posição que o Luís está a tomar, ou pelo menos julga que é fundamental para este caldo ocidental ter outra vez um revigorar criativo, ainda está assim à procura de uma bússola ou de um norte que lhe diga é por aqui. E isto, quase no início da nossa conversa, e este romance surge um bocado à contracorrente com aquela perspectiva que eu estava a tentar dizer, e digo agora, que é o romance de entretenimento e especulação que gira à volta de dois núcleos fundamentais. Templários, Cristo com filhos ou sem filhos, ressuscitou ou não ressuscitou. Portanto, há tudo isto. E o Luís faz infletir a própria criatividade literária para um universo e para uma realidade que de facto é do sonho, mas de uma experiência coletiva que nós, e no caso português, por exemplo, só agora é que começam a surgir romances sobre a experiência africana e colonial, mas o Luís faz inverter isto para um universo completamente estranho, pelo menos a nós, portugueses, não é? Que é a questão da América Latinidade, eventualmente como provável núcleo e centro projetor desse sonho, desse revigorar. Será mais ou menos este o balizar que pretende fazer? Tem consciência disto? Eu faço aí um paralelo, e o facto do livro se passar no Peru e passar-se em Machu Picchu, e não se passa, o livro passa-se em vários espaços, exatamente, porque começa em várias capitais ou económicas, exatamente, ou políticas do Ocidente, Nova Iorque, por aí fora. Para além disso, o livro passa-se no Peru e, portanto, para além de se passar em vários espaços, também se passa em dois tempos diferentes. Exatamente. Porque há um determinado momento em que temos uma inflação de 500 anos e de repente vemos-nos levados. Exatamente. Vemos-nos transportados para o momento em que o Império Inca foi invadido pelo Pizarro, portanto, pelos espanhóis. Exatamente. E depois há lá uma cena fundamental que o Luís também cita, que é uma pintura que aparece numa igreja, em que um quadro faz representar o Judas com a cara do próprio Pizarro, em que ele aparece ali com um odioso, porque para além de toda a atividade que teve, também em termos simbólicos é fundamental esta associação do nosso imaginário com uma figura que também representa o lado mais negro da própria alma humana. Até que ponto é que, por exemplo, no Peru eles vão redimensionar esta experiência violentíssima que foi a invasão de Castela e nomeadamente do Pizarro, até que ponto é que depois este articular deste puzzle é fundamental para a compreensão dessa personagem que citou agora, o Articoc? Digamos que há um certo ecletismo da atual, vou arriscar a dizê-lo, da atual civilização andina, que é notório e eu procuro mostrá-lo aí. Portanto, mesmo quando os espanhóis pensaram que tinham aculturado completamente os antigos povos do Tayau Antissuyu, porque esse era o nome do Império Inca. Exatamente. O Inca era apenas o imperador. Os espanhóis é que quando chegaram tomaram parte pelo todo e, exatamente, passaram a chamar Incas àquela civilização, ou àquele povo, ou àqueles povos, melhor dizendo. Mas há um ecletismo que é notório e, portanto, nos elementos religiosos, que foram os primeiros instrumentos de tentativa da aculturação, nota-se claramente a mistura de elementos da tradição religiosa e mitológica e da cosmologia andina para o universo católico. E há coisas que, ao mesmo tempo, eram muito semelhantes, apesar de não serem ecléticas. Há lá uma parte em que eu ponho os vários personagens antes deles se conhecerem em Cusco. Cusco era a antiga capital do Império Inca. É hoje uma cidade muito interessante e que vale a pena visitar. E eu ponho-os a fazer um percurso turístico, cada um por si, em Cusco. E vou cruzando os percursos de uns com outros. E há lá uma parte em que a Sofia, a francesa, está a assistir a um local onde lhe dizem que os incas tinham várias celebrações muito importantes. Uma delas passava-se no verão, não me lembro agora do nome, mas era o Pachacuy ou coisa do género, e em que era sacrificado um lama e era derramado o sangue do lama sobre pães de milho e toda a gente comia daquele pão de milho para comungar o império. E estamos a ver a associação, não é? Exatamente. E esses pães eram mandados para o império todo, para todos estarem em comunhão com o imperador a partir daí. Eu acabo essa cena aí e passo para a cena em que o Devir está na catedral e na catedral está-se a dizer missa em Quechua. Quechua era a língua dos incas. E é que na catedral de Cusco diz-se missa em Quechua ainda uma vez por semana ou coisa do género. Está-se a dizer missa em Quechua e está-se precisamente na parte da celebração. E o Devir é judeu, não celebra, mas sabe o que é que significa aquela celebração, obviamente. Sabe o que é que significa o vinho, que significa sangue, sabe o que é que significa o pão e sabe o que é que aquelas pessoas estão ali a fazer. Fazer ou comerem aquele sangue e aquele pão. Portanto, estabelece aí esse paralelo. Essa ligação simbólica. Simbólica. Mas, basicamente, o Articoc, para mim, é um personagem que, primeiro, ganhou asas, ganhou uma vida própria. Saiu de mim. Libertou-se de mim, assim como, curiosamente, é o personagem que está a procurar libertar, das amarras em que vivia. E a utilização do Império Inca aí, tem a ver com a comparação que eu quero fazer com o mundo ocidental atual. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penal. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Que te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza. Que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Mas depois o Luís também não se esquece que acaba por valorizar duas personagens também centrais, que é a própria libertação do indivíduo. Com a libido, que é o Sigmund Freud, em que aparece e tenta situar mais ou menos também essa libertação e tentar estabelecer a fronteira entre o lado da pulsão e o lado da razão, e depois dá a palavra, muito importante no romance, àquele que tenta dinamitar o próprio conhecimento e a própria estrutura da própria fenomenologia humana a partir da libertação e dinamitar a linguagem, que é Nietzsche, que é exatamente termina por aí. Este pressuposto, esta dupla articulação, é por aí que passa também, de facto, uma certa, vamos lá, projeção de uma nova possibilidade da realidade existencial a nós, como leitores, eventualmente? Repara, o Freud aparece aí no livro, um putativo Freud. Exato. Assim como um putativo Nietzsche. Exatamente. Que é um tal de Sigmund, que pratica mergulho, exato, é instrutor de mergulho, exato, portanto ajuda as pessoas a ver nas profundidades. E que, de certa forma, deita o Ocidente no seu divã, naquele comboio onde ele segue. Exato. Ele diz à Sofia para se deitar e é um divã. Aparece aí, essencialmente, para fazer uma espécie de uma psicanálise das pulsões que existem hoje em dia no Ocidente e das questões internas que existem entre o Ocidente. Nós somos indivíduos, no fundo, e apesar de sermos talvez a cultura mais individualista, talvez não, somos mesmo somos a cultura mesmo, mais individualista que existe. O que não é mau, sim, não estou a dizer isto. Sim, contrário. Aliás, não é mau, nem é, não estou a fazer o motor, um dos motores é que um faz. É um dos motores. Exatamente. Aliás, também é um fruto do Renascimento. Eu ponho aí, no século XVI, o Atikoka assistir a uma conversa entre dois soldados espanhóis. Quando ele está aprisionado, entre dois soldados espanhóis, que é uma discussão entre o Renascimento e a Idade Média, não é? Um deles é um homem do Renascimento e o outro é um homem da Idade Média. E quando cada um começa a discutir o que é que vai fazer com a parte dele do ouro, nós vemos ali os dois mundos em confronto. Entrar não é? Em choque, nitidamente. Mas isto para dizer que nós somos, talvez, não, somos claramente a cultura mais individualista que existe, ou a civilização mais individualista que existe, mas isso também nos cria muito medo. E aí já saímos do Freud e começamos a ir um bocadinho para o Adler e para o Erich Fromm. Temos medo, nós nascemos num mundo que nos é hostil e, portanto, arranjamos mecanismos de defesa. E sendo individualistas, arranjamos mecanismos que nos defendam integrando-nos num determinado todo. E o que o Freud desmonta aí são esses mecanismos. Quando ele põe, ou quando eu ponho um espanhol, um castelhano. E o americano a discutirem sobre o que é que a América está a fazer ao mundo, ao mundo hoje, não é? E o mesmo castelhano que a Sofia tinha conhecido em Cusco no seu passeio por Cusco no bus turístico, e que quando a guia começa a criticar a Epifânia, começa a criticar os espanhóis por terem invadido, ele vira-se para ela e diz: porque não te acalhas, não, porque esse romance quase. Portanto, só duas questões que eu penso que também são fundamentais, que é assim, e quase que seria o final da nossa conversa. É fascinante a forma como o Luís coloca o Nietzsche a perspectivar o futuro. Primeira linha. E depois a questão literária. E depois também há uma muito interessante, que também, pronto, faz parte do trabalho de levantamento como escritor, a questão dos 60 anos do Estado de Israel, que o Luís também articula ali, e bem, por outro lado. E depois a última, que eu penso que era, eventualmente, o término da nossa conversa, é, e começamos, e acabamos como começamos, de facto é um romance à contracorrente, porque o Luís, penso que estes trabalhos da literatura são sempre conscientes, faz uma coisa que é aquilo que eu disse no início, à contracorrente daquilo que se pratica, nomeadamente em Portugal. Faz um exercício literário muito difícil, que é herdeiro e depositário, e em Portugal não se vê muito, e depois aquilo que se vê é os para-exercícios semelhantes acabam por cansar o leitor. E digo isto porque este livro parece-me herdeiro de uma técnica literária, sem desmerecer, bem pelo contrário, a la Faulkner, a William Faulkner, e fundamentalmente de um romance extraordinário da cultura europeia, que é Morte a Crédito do Céline. A forma, percebe que quando construiu tinha consciência destes três, vamos lá, deste tríptico que pode, vamos lá, ser os alicerces deste romance? Eu tenho... Nós não gostamos de falar das nossas influências. Claro. Mas se me perguntar qual foi o autor que mais me influenciou, é um clássico, claramente. O autor que mais me influenciou, não no estilo de escrita, mas no modelo. Sobretudo foi com ele que eu aprendi a trabalhar os personagens. Foi com Tolstói. Uhum. O trabalho que eu faço aos personagens, a omnipresença do narrador na cabeça dos personagens, tal, isso tem muito a ver com Tolstói. Se me perguntar quais são as minhas referências literárias, posso lhe dizer que um Albert Camus é uma referência literária óbvia. Para mim, um Jean-Paul Sartre, numa outra perspectiva, um Steinbeck, noutra perspectiva ainda, que tem a ver com o facto de eu procurar sair do meu meio direto e ir para outros meios, para falar também para o meu, meio direto, um Hemingway. Alguns modernistas, Virginia Woolf, sobretudo, tudo autores que procuraram, no caso do Jean-Paul Sartre, não, mas procuraram fazer um trabalho psicológico muito intenso, sobre os seus personagens. E aquilo que eu procuro fazer aí é isso. Quando aparece o Sigismundo aí, o Sigismundo aparece como uma metáfora do próprio livro. Porque, no fundo, eu estou aí a procurar fazer alguma... Vou dizer o termo, correndo o risco de não ser bem interpretado naquilo que vou dizer, mas fazer alguma psicanálise ao Ocidente. E depois houve uma preocupação, e talvez nisso eu me afaste um bocadinho daquilo que são as correntes literárias em Portugal do neste momento, e que tem a ver com o objeto do meu trabalho. Em Portugal nós temos muito a tendência para ter como objeto do trabalho literário o próprio Portugal e a Portugalidade. E, portanto, até fazemos livros, escrevem-se livros em Portugal que são muito difíceis de entender fora de Portugal. E depois é uma espécie de uma cega-rega. Digamos que é um percurso mais fácil, porque garante um público imediato. Por exemplo, hoje em dia está muito em voga a questão do ultramar e tal, porque isso garante um público imediato. Claro. É um pequeno êxito assegurado, só que um êxito à escala portuguesa é sempre um pequeno, claro, um pequeno êxito. É um epifenómeno. Ora, eu penso que há uma tradição de que nós somos depositários em Portugal e que às vezes nos esquecemos. Grande parte do Ocidente passa por Portugal. Portugal é um dos grandes países que pensa o Ocidente. Claro, nós sempre fomos grandes quando pensámos Ocidente, e sempre fomos pequenos quando pensámos continente. E às vezes nem continente europeu. E às vezes nem sequer continente europeu pensámos. Nem passámos dos Pirineus. Nem passámos. Este trauma com aqui o vizinho do lado e tolhe-nos a capacidade. Exatamente. Às vezes nem é uma questão de não passarmos dos Pirineus, não passámos da Serra da Estrela, não é? Que é bem pior. Que é bem pior, é bem mais dramático. Castradora, sim. E portanto eu penso que nós devemos estar à altura dessa tradição que temos e arriscar um bocadinho mais e fazer coisas que talvez não tenham um êxito garantido em Portugal, mas que possam ser compreendidos por outros. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur, como un destino del corazón. Los aires del bandoneón, sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés, busco el sur, el tiempo abierto y su después, quiero el sur, su buena gente, su dignidad, siento el sur. Como tu cuerpo en la intimidad. La, la, la, la, la, la. Thank you. te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, sur. O panorama desta semana começa, como é habitual com literatura infantil, Risco, o Peixe-Aranha, texto e ilustrações de Elsa Lé, edições Âmbar. Risco é um peixe-aranha que faz apelo a várias ideias de respeito e compreensão. Quer dizer, a autora Elsa Lé põe o próprio Risco a dizer e a assumir que não é o mal da fita. Neste pequeno livro, Elsa Lé aborda o pensar e o reagir de cada ser vivo de forma autónoma e responsável. Há um menino que caminha na praia e, perante o espanto de ver um objeto completamente estranho, tenta afastar-se, pois pensa que é uma garrafa e restos de vidro, e acaba por magoar-se. Aparece um nadador salvador que o transporta ao hospital, pois aquilo que acabou por acontecer foi uma picada com veneno do peixe-aranha. No hospital, o nosso menino, confrontado e irritado com o senhor doutor por não dar a máxima atenção, no hospital, o seu doutor diz ao menino que ele tinha sido picado por um peixe muito pequenino, que se disfarça muito bem no meio das areias douradas da praia. Dá como exemplo dois lutadores na arena romana. Há um que tenta sempre sobreviver. O menino acaba por perceber que não foi muito bem educado, nem respeitador das vontades e independências alheias. Como conclusão, Elsa Lé diz que todos os meninos, antes de irem para a praia passar as suas férias de verão, têm que estar muito bem informados para usar calçado e objetos de proteção. É um livro com ilustrações, dentro do registro já habitual de Elsa Lé, muito delicadas. Continuamos este panorama com o romance Shataram, de Gregory David Roberts, edições Quidnovi. Gregory David Roberts narra neste grande romance Shantaram a sua própria vida aventurosa. É um antigo revolucionário, viciado em drogas, assaltante, e chega a Bombaim fugindo à justiça australiana. Depois de múltiplas aventuras, acabou por cumprir o resto da sua pena na prisão na Austrália Natal. Por duas vezes destruído pelos guardas prisionais antes que conseguisse terminá-lo, este romance Shantaram, e convertê-lo num imenso êxito editorial em todo o mundo, hoje Gregory David Roberts é um homem livre, que se dedica única e exclusivamente a difundir a sua obra e a sua filosofia de vida, estando a preparar, e a própria editora Quidnovi a isso o garantiu, a segunda parte de Shantaram. Neste grande romance, Gregory David Roberts chega a Bombaim não passando de um fugitivo. Não tem identidade, não tem futuro e muito menos esperança. Nesta cidade apocalíptica, conhece o paraíso e o inferno, o amor e o ódio, a guerra e a paixão. É aqui que vai conquistar o nome que lhe é dado para todo o resto da vida, Shantaram. Como se sabe, Gregory David Roberts foge da justiça e de um passado de crime e drogas. Bombaim vai aparecer aqui nos seus bairros miseráveis, aqueles onde os estrangeiros nunca entram e onde só o amor e a lealdade poderão garantir a sobrevivência a toda a prova, e a sua vida vai ganhar por isso um sentido novo e alcançar uma intensidade que se julgava de todo impossível. Passam por aqui as ruas imundas e fervilhantes de Bombaim, onde o valor da autenticidade e a amizade com homens simples e alegres, como Prabhakar, vai ser um espelho constante deste enorme romance. Sofre o lado obscuro da vida com a mesma força, a tortura e o horror das prisões indianas, a traição e a morte dos que lhe eram queridos. Shantaram é o relato de uma aventura incrível numa cidade ao mesmo tempo terrível e fascinante, em cujas ruas caóticas e apinhadas se escondem as verdades mais absurdas e essenciais da vida. Apesar de ser um romance de volume assustador, é uma leitura fascinante. Ponto de Ruptura, de Richard Clarke, edição Estampa. Richard A. Clarke começou a trabalhar em 1973 na Secretaria de Estado da Defesa norte-americana, assumindo funções de chefia durante a administração de Ronald Reagan. No governo de Bush, continuou a trabalhar como conselheiro de Estado, Bush pai, que queremos dizer, na área da defesa e membro do Conselho Nacional de Segurança. Serviu também durante 8 anos como conselheiro especial de Bill Clinton e como coordenador da segurança e combate ao terrorismo para Bill Clinton e George Bush pai. Em 2001 e 2003 trabalhou como conselheiro no Cyberspace Security, sendo braço direito do presidente sempre em matéria de defesa nacional. Atualmente é chefe do Good Harbor Consulting. Há uma ideia que preside este romance. A aldeia global é uma rede intrincada de interligações tecnológicas que mantém a coesão das economias, dos governos e das comunicações a nível mundial. É um mundo imenso, vital, mas no entanto muito frágil. Ponto de Ruptura vai contar a história de um grupo sofisticado que procura desligar o globo, destruindo as centrais da internet por cabo, os satélites de comunicações e as empresas de biotecnologia. As principais agências governamentais de combate ao terrorismo entram em pânico. Há uma pequena equipa, que é inteligente, rápida e ágil, que começa a analisar uma imensidade de informações, por vezes contraditórias. Os ataques sucedem-se e com crescente capacidade destrutiva. É preciso que alguém possa fazer algo. É um romance intenso, apaixonante e brilhante. Estamos no domínio de uma espécie de guerra fria pós-implosão do Bloco de Leste. É o mundo do ciberterrorismo na sua plenitude. No panorama desta semana, um relato de viagens através do continente negro, de Henry Morton Stanley, edições Publicações Europa América. Henry Morton Stanley, talvez mais conhecido como o intrépido aventureiro que localizou o desaparecido explorador David Livingstone na África Equatorial em 1871, desempenhou um papel importante na reunião das descobertas fragmentadas e do conhecimento geográfico incerto da África Central numa imagem coerente. Foi o primeiro europeu a explorar o rio Congo, apoiou a fundação do Estado Livre do Congo e ajudou a desbravar o caminho para a África moderna. Neste clássico relato de uma das suas mais importantes expedições, este venerável vitoriano conta a sua viagem pelos grandes lagos da África Central. Procurou as nascentes do Nilo e traçou o curso do desconhecido rio Congo das profundezas do continente até ao Oceano Atlântico. Acompanhado por 3 ingleses e um grupo de africanos, Stanley deixou Zanzibar em 1874. Viajou até ao Lago Vitória, que circunnavegou na sua embarcação Lady Alice. Em 1876, Stanley estava pronto a empreender a maior de todas as tarefas, explorar o rio Livingstone. Desceu a vasta via navegável até à Lagoa de Stanley e as cataratas a que chamou pelas quedas de Livingstone. Depois, por terra, prosseguiu o caminho alcançando o Oceano Atlântico a 12 de agosto de 1877. Henry Morton Stanley é um observador penetrante e prosador consumado, talvez derivado do seu hábito de escrever para os grandes jornais europeus e norte-americanos. Neste livro, são traçados uma luta de vida ou morte para sobreviver nas vastidões africanas, mas também pormenorizadas descrições dos povos, dos costumes e da cultura dos nativos e da flora e fauna da África Central. É um dos grandes clássicos de viagens de todos os tempos. O policial desta semana, Georges Simenon, Maigret e a Cabeça de um Homem, edições ASA. Georges Simenon é um escritor belga mundialmente famoso que nasceu em Liège em 1903. É conhecidíssimo porque é o pai do comissário Maigret. É esta a obra em análise no policial desta semana. O comissário Maigret é confrontado com o seguinte enigma. Alguém matou Madame Anderson, uma viúva rica americana, e a sua criada. A polícia vai atuar com muita rapidez e prende Joseph Hortin, distribuidor de flores ao domicílio, que deixou pistas flagrantes no local do crime. Tendo sido reconhecido como mentalmente são, Hortin é condenado à morte. Só que Maigret considera apenas 2 hipóteses. ou está louco, ou Artin é inocente. Para o salvar, o comissário obtém uma autorização especial do juiz para que possa ser forjada uma fuga do prisioneiro. Artin vai evadir-se, mas é seguido pela polícia. Esta perseguição vai dar a Montparnasse, onde o instinto de Maigret o leva a reparar em William Crosby, sobrinho da vítima, e em Jean Radek, estudante de medicina checo. Quais são os laços que ligam estas três personagens? Convidamos o nosso leitor a ler Maigret e a Cabeça de um Homem e ficarão a saber este enigma. Como André Gide afirmava, para além dos enigmas policiais, Georges Simenon era um grande estilista da língua francesa que a tradução em português acaba por retratar fielmente, de leitura obrigatória. A proposta Fora de Portas vai para um livro em língua espanhola, Luz sobre um Friso, de Julia Uceda Palencia, edições Menos Quarto, 2008. Autora de livros de poemas, Julia Uceda só recentemente conseguiu o reconhecimento público da sua obra poética com o Prémio Nacional de Poesia em 2003, com o livro En el Viento hacia el Mar, e o Prémio da Crítica de 2006 com Zona Desconocida. Com esta incursão na prosa, acontece a revelação. São 5 contos. Os 2 primeiros, Rebelde e El Silencio, são assédios retrospectivos à fonte da infância. Demência e imagens alucinantes andam de mandada. O conto, que vai dar título à coletânea, é uma aguda análise aos hábitos e costumes de há um século atrás. 3 velhas solteironas, a criada e o padre, em tertúlia permanente. São vidas que caminham para o fracasso e uma culpa profunda que às vezes chega à superfície do dia-a-dia. O mais conseguido destes 5 contos é o quarto Blanco sobre a Verde, cheio de um lirismo profundo, com reflexões sobre a piedade, o espírito das coisas e a desolação. Julia Uceda usa a poeticidade interior para renovar a prosa do país e da moderna literatura espanhola. A ler, pois, é uma grande descoberta. Churcho Borrazas nasceu em Carballo, Galiza, em 1963 e inicia a sua obra narrativa com um forte impulso inovador. Em 1991 publica a sua primeira novela, Cabeça de Chorlito, e posteriormente, no ano de 94, ganha o Prémio da Crítica Espanhol e o Prémio San Clemente de Jovens Leitores com Criminal. A partir da sua terceira novela, Eu É, vai iniciar uma etapa em que a reflexão e o aforismo se misturam com a ficção, com os livros O Desintegrista e Pensamentos Ímpuros. A sua última etapa como narrador inicia-se com a novela Na Maleta, de 2000, em que abandona a experiência formal para se aproximar de uma narração de tom coloquial que gera uma leitura fluida. Esta voz inovadora, cáustica e violenta da moderna literatura galega, e diga-se por acrescento da literatura espanhola, parte do universal shakespeariano e reformulou-o, parodiando-o na dimensão hesitante, a meio caminho entre a asserção definitiva, ser, ou assumindo a sua negação, ou não. Quer dizer, Xurxo Borrazás, num discurso visceral, arrasador, questiona a noção validativa do ato escrevente. O núcleo essencial desta novela é logo colocado no início. Ninguém liga a um escritor. O ato fundamental da escrita é a sedução narrativa, ou, por outras palavras, o enlevo da própria palavra. Embora vivendo na cidade, sempre fui montês, sombrio, lobo errante e solitário. Não uma figura heroica com saudades dos místicos e dos génios, nem com o orgulho de um mártir. Em todo caso, o demente esquecido num asilo de paredes bolorentas e descascadas, o traidor vergo e baboso, abandonado pelos seus pegadores, carne para canhão. Nada disto é literalmente assim, entenda-se, mas a ideia é essa. Não há de faltar quem me considere um tolo, pior para eles. Num meio povoado à base de estudo e de renúncias, sou capaz de sobreviver sem chamar a atenção e de evitar os conflitos, assim o creio. Mas nunca estarei no meu meio, não falo por falar. Sinto aquilo a que poderíamos chamar aversão de espécie. Agora que eu sei, agora que tragicamente me refiz das cornadas e dos sufocantes preconceitos da juventude, agora que já levo mais tempo entre as pessoas e me tornei mais consciente da minha própria imagem, mais sistemático na análise do que sinto e dos meus atos, agora vejo-me como um autêntico selvagem, sem amigo, sem namoradas. Em Ser ou Não, Xurxo Borrazás tece duas estruturas ficcionais. A primeira, o narrador abdica da vida urbana e isola-se em pena, na alta montanha, local silencioso e convidativo à criação. Na segunda, há um ambiente demencial, patético e acéfalo de um júri literário. Quer dizer, um mecanismo e funcionalidade seletiva e exclusiva, irresponsável e ignorante da atribuição de um prémio literário. É a autoironia a referir-se e a atribuir-se à justificação da existência do objeto ficcional e literário, ou seja, a crítica à própria obra. O próprio narrador assume, como se percebe, e aceita a sua obra a um concurso. Em nome da empresa, gostaria de os felicitar sinceramente. O nosso grupo editorial está convencido de que a vossa escolha foi atinada e está certo de que isso se verá quando a obra sair do prelo e for referendada pelos leitores. Para nós foi uma honra que tenham contribuído para engrandecer o prémio e a literatura em geral. O meu pai ficaria orgulhoso. Sei perfeitamente que a decisão foi trabalhosa e não queremos que dela resulte qualquer incómodo. Por isso, quero informá-los de uma cláusula que estava quase esquecida. O nosso amigo veterano diz que já se lhe deitou mão há coisa de 10 anos. Ou 15, acrescentou aquele. A cláusula diz que o júri pode outorgar uma menção especial sem dotação económica, mas com compromisso de publicação sem prazos rígidos por parte da empresa convocante, nunca coincidindo com a saída das obras vencedoras. Estamos conscientes de que algum de vocês podia ficar menos tranquilo por a terceira finalista passar despercebida. E entendemos que fazer uso da cláusula garantiria a sua publicação e seria um modo de a premiar. Por mim, estupendo, apoiou o jornalista. Eu não sou partidária disso, opôs-se a vencedora do ano anterior. Tal como está redigida, essa cláusula poderia tomar-se por uma maneira de sequestrar a obra. Que o autor faça com ela o que entender. Essa é boa, Messa, alvoroçou o veterano autor da casa. Que se quer premiar uma obra de cento e pico páginas, suez, quase sem história, com personagens incríveis e ofensiva com o prémio ao qual concorre, com uma visão da mulher que vale a Deus? Parece mentira que não censures isso. É, no entanto, em pena, ambiente agreste, rude e primitivo, que aparecerá a mulher, o símbolo da mulher, Aurora. Reminiscência de Nietzsche, rejeição neurótica de um sentido para a vida, parece-nos isso e muito mais. Aurora é a velha galiza, rural, tacanha, castradora, que agride os seus, mas que, ansiosa, espera o novo, a modernidade. A minha velha estava morta. Bem, pois bem morta estava, e além disso, conforme o ponto de vista, decidira eu. Cumpria considerar o Estado e não o trânsito do Estado. O meu lado orientalista tentou persuadir-me de que se algo revela durabilidade na natureza é a matéria. Os abalos efêmeros entre o orgânico e o inorgânico carecem de transcendência, valha a expressão, e mais não fazem que confirmar a tal durabilidade. A Aurora sempre estivera morta, ou ainda viva. Além disso, a minha existência antes de a conhecer foi infausta, sinistra. Um desfile de sucedâneos para adormecer e fechar-me à realidade, ou para alucinar e ver o que não existia, um escape. Escrever é querer sonhar com algo agradável, propositadamente. Uma pessoa acaba sonhando o contrário ou passa a noite de vela. Educaram-me para pensar que a ilusão era prenúncio de desgraça. Revoltava-me sempre contra isso e saía sempre derrotado. O futuro meteu-me medo e chorei como um idiota. Senti a tentação de tentar despertá-la com um beijo, ou que o morto fosse eu e pudesse visitá-la sorrateiro quando ela sonhasse todas as noites. Que o mundo acabasse, desgraçado. A literatura falhava-me e voltava a ser eu. Xurxo Borrazás, com Ser ou Não, constrói uma ficção extrema, de leitura intensa, a provocar a abjeção próximo de um Thomas Bernhard, de modo a fazer surgir no leitor a lucidez de uma radicalidade necessária e inovadora. Não é a vida uma coleção de momentos últimos? É, no precipício, que se percepciona o belo. Livros com Rum é um programa de autoria de António Ferreira, apresentação António Ferreira e Mari Silva, realização Sérgio Xavier. Podem encontrar o alinhamento dos programas em podcast em rum.pt. Thank you.